界セフィーロでの辛い戦いを終え、私鳳凰寺風と獅童光さん、龍崎海さんは思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚されました。セフィーロを我が物にしようと、オートザム、チゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていたんです。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいんです。デボネアと、そしてヒカルさんそっくりのノバという女の子、一体何者なんでしょう。でも私は今ファーレンに捕らえられてしまっているのです。ドームでファーレンの公女アスカさんとお会いした私、一体どうなるんでしょう。 嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれない、でも十分じゃない、抱えた想いを信じて、鋼のウォール突き抜けるか中に、 O Duelo de Aene e a Princesa Aska. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Então você é a Princesa Aska? Eu mesma! Eu sou a magnífica Princesa Aska do Império de Faren! Ah, ela é perigosa! Não, removemos dela tudo o que acreditávamos poder representar uma ameaça em potencial. Imagino que ela esteja inofensiva! E você vem de Zephyr, não vem? Não, eu sou de outro mundo, Princesa Aska. Outro mundo? Onde será que ficamos? Oh, não! Princesa Aska, é por isso que tem que estudar suas lições! Vocês de Faren são um pessoal bem divertido. Ora, ele é só um bode velho! Olhe, princesa, ele se mostra muito preocupado com você. Era você que estava controlando aquele baita robôzão que eu observei. Você é tão forte quanto ele? É claro que não. Não tem um milionésimo da força. Então como é que você pode controlar aquela coisa? Ninguém o controla. Ele tem alma própria. Seu espírito me aceita e lutamos juntos. Cada um de nós tem uma alma própria e só unimos as nossas forças. Está querendo dizer que ele é um ser vivo? É. Mas não posso. Quem foi que disse? Eu preciso ficar ao lado dele, de minhas amigas, para proteger Zephyr. Não, na verdade, eu estou lutando para poder limpar a minha própria consciência. fazer assim. Sabe usar o arco e flecha? Tá falando com a melhor de todas no arco e flecha. Então vamos fazer um torneio. Se você vencer, o robô será todo seu. Mas se eu vencer, você tem que me deixar voltar para Zephyr. Tem alguma objeção? Se quiser, você pode selecionar uma outra arma. Aliás, eu mesma não sou muito boa nisso. Vai essa mesmo. Princesa Asuka não devia ser tão imprudente. Prepare logo a disputa! Lucy, Marine, por favor, esperem por mim. Eu prometo que vou voltar. Onde estou? Lucy! Lucy! A Priscila? Lembre-se do que eu disse a você, Lucy. Sempre tenha fé em si mesma. Lembre-se do seu desejo. Lembre-se do seu desejo. E continue concentrada nele. Meu desejo? Você tem que se recuperar. Você não pode cair no abismo das trevas. Olhe para a luz. Eu me lembro. Jurei nunca mais ter remorso de nada. Jurei isso a Marine e a Anne e prometi a mim mesma também. Eu devo lutar pelo meu próprio bem. Devo lutar pelo meu próprio bem! Próximo. Essa aura negativa está ficando cada vez mais forte. E a aura de Lucy cada vez mais fraca. Está quase dominada. Lucy. criaturas mágicas apareçam! Marine, você está bem? Ascot, por que está aqui? Eu só queria ajudar você. Só isso. Criaturas mágicas! Obrigada. Você me salvou uma vez. Agora eu é que vou retribuir. Yeah! Minha nossa. Parece que ela arranjou alguém para ajudá-la. E veja só que garoto bonitinho. Você acha que é namorado dela? Espero que encontre um namorado logo também. Fica quieta! Que tá falando? Você também não tem! Não brinca! Você tem um namorado? Mas que menina danada! Tetra... Você provavelmente só vai arranjar alguém com a cara dos nossos jeans. Ah? Tizeta? Isso mesmo, aquelas coisas horrorosas. Eles não estão vivos, estão, princesa. Mas é claro que são de mentira. Nós não temos esse tipo de coisas em Fare. Nossa, se a Marine visse esse bando de criaturinhas, ia ficar louca da vida. Vamos, tragam as armas. Alteza, suas maneiras deixam muito a desejar, mas nesse esporte, Vossa Alteza é ótima. Não pode falhar. Eu sei que sou a melhor. Será seguro entregar uma arma a ela? Não se preocupe, eu já tomei conta de tudo. Aqui estou. Muito obrigada, amiguinho. Young! Ah, sim! Ah, o que deseja, Alteza? Nada, não quero nada! Então atire em todos eles. Princesa, preste atenção. A mira da moça é realmente perfeita. E consegue manter total controle mesmo em terreno inimigo. Sore ni hikikai Asuka-sama wa. Parece que eu fui um pouquinho melhor do que você. Acho que cometi um grande erro escolhendo esses ovos tão horrorosos! Bom, acho que já vou indo. Não vai, não! Pensei que Faren fosse parecida com a China, mas eu vejo que usam ninjas como no Japão. Princesa, você prometeu que me deixaria ir. Eu perdi porque escolhi aqueles monstros como alvos! Da próxima vez será diferente! Sinto muito, princesa, mas eu não tenho mais tempo. Oh, 私はプレセア。本当は妹だけど、プレセアよ。頑張って、ヒカル。自分に負けちゃダメ。剣を蘇らせられるのは、あなたの心だけよ。あ、そうそう。問い合わせがたくさんあった私の本当の名前だけど、最終回まで見てくれたらわかるわよ。というわけで、マジックナイトレイヤース、蘇れ、ヒカルの剣。絶対見てね。 当たりましたか？またね。